no 5, desça para 2000 pés, estou altímetro no 0, no 2, informe o curso localizador, Gol no 7, no 5. Até 2000, comigo 2, está autorizado RNW-10? Positivo, oi na Pro do CAV 366, desça para 2500 pés. 2500, na Pro do CAV 366, ajuste 1002, Gol no 7, no 5. 3153 da TAM, desça para o nível 040. Para 040, está autorizando 53. Boa noite, 04. Controle, o Tantra 153, após pelo pode voar o Sierra Vista 366? Autorizado. Sim. Estamos 03. Alta Índia 03, Gol 904. Prossigo, isso, Bravo Gol. Informe o curso localizador, estou ao altímetro 0012, 3153. Para 2000, informará, está usando RNAV, está 3153. Ok, então informe, passando o serviço 366 a 2500 pés. Informará, passando o serviço 366. O Gol no 705 chocou o serviço a 366. Complete o procedimento, chame agora a torre CRS 86, bom pouso. 86, obrigado, será daqui a pouco. Gol no 607, desça para o nível 040. Para 40, meio com 07. American Line 980, desça com level 050. 050, American 980. Salvador, bom dia, Gol no 7, Gol no 7, no 5, baixado travado nacional da 1-0, toma uma milha para o CAV, 372. Gol no 7, no 5, autorizado pouso na pista 1-0, o vento é calmo e a cabeceira está deslocada 90 metros à frente. Livre pouso, 1-0, deslocado em 90 metros, Gol no 7, no 5. disponível 120, Alfa, Alfa Delta. Controle, bom dia, até 3597, CNC Índia. 3597, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada bom, inicialmente desço para o nível 060, estou tímido no 092, vigilância da. 060, na bom, fio, até 3597, está mantendo 309, quer que reduza essa dois? Pode manter até bom, fio, 309. Ok, até bom. O 607 da Gol reduza para 809. 80, 607 da Gol. O próprio procedimento chame torre, 086, bom pouso. 086, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3153, passando Serra, aviso 366. Aviso 153, continue a aproximação, reporte corrigindo. Continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso, 920. Tem, 3153. Line 980, descend. Flap level 040. Flap level 040, master 980. Alfa Delta, solicita direita 020. Alfa Delta. Controle Salvador, gol 1897 com a Índia, descendo 1-1-0. É o 1897? Afirmo. A sua identificação, autorizado, chegada bom, desça para o nível 070, ajustou o time, então 1-0, 1-2, vigilância da. Chegada bom, 070, 1-0, 1-2, atenção a aeronave, 10. Gente, inicialmente chegada bom. São 3153, autorizado pouso na pista no zero, venda de 360 graus com 4 nós, vento norte com 4 nós, a piscina está deslocada 90 metros à frente, autorizado pouso. Autorizado pouso, 190 metros, São 3153. Bom dia, tá passando o Brasil. Whisky Bravo Zulu pra siga. Acione 0244. Bom dia, gol 642. Gol 642, aguarde 6390. 6390, só confirme a intenção primeiro dos 90 metros, Brasil, tá bem? Acima. 02, mantém ou 0244? 0244. 0244, tudo bom. Sim, outro nave, modulou para o controle. Alfa, Alfa Delta, controle. Entrega. Confirma o estimado do tempo de voo. Claramente, 2 horas e 3. Enter. Gol no 607 no localizador. Matias, localizador visual. Sete procedimento, chame torre 186, bom pouso. Obrigado, até logo, bom dia. Controle, isso traz o para a descida. Whisky Bravo, voando sobre regra de voo visual. Afirmo. Desça para 1.500 pés, estou tímido no 0 no 2. 1.500 500 no 02, autoriza a pôr de farol tapão. Negativo, prossiga corredor Caixa Pregos. Caixa Pregos, Zulu. Black Line 980, descend to 2000 feet, John 81012, report localized course. Descend at 2000 feet, 1012 will report localizer American 980. 3597, desça para o nível 040. É o 40, doutor, 3597. Bono 897, desça para o nível 050. 050, Bono 897. Voo 1715, prossegue o táxi via Juliette, portão 08. Juliette 08, 1715, boa. Solo Salvador, OTA 3171, pushback, acionamento no 02. OTA 3171, portão 02, autorizado, reporte táxi. Reporte táxi, 3171. Salvador, suba até nível 120, serviço radar terminado, chama agora Centro Recife, frequência 12685, alternando 125 decimal 45. Controle Salvador, tá? 3179, bom dia. Ok, o Alfa Alfa Delta deseja voar na proa 200. Uso na pista 10, o vento é de... o vento é calmo no momento. Cabeceira 10 deslocada 90 metros à frente, fique atento. 607, quanto metro? 90 metros à frente. Ah, tá ok, obrigado. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Corrigindo, é presente, autorizado curvar à esquerda, proa 200. Esquerda, proa 200, Salvador, tá 3179. 3179, sua identificação autorizada, chegada bom, se desça para o nível 060. Ajustou altímetro no 02, vigilância da. Ativo 060-1012, descendo, tá 3179. Bravo Zulu, confirme a procedência. Confirme, senhor Zulu. Confirme a procedência. É Salvador, senhor. Tá, decolou para IPAU, no negativo pouso, tá alternando Salvador. Ok, ciente. O tipo de equipamento? Venita, tá, papal para 3, 4. Ciente. Papa Tango Alfa X-Ray, informe a bicha que irá decolar e o pote que se encontra. Estamos no hangar da, do pote 5, da pisteria 175, e todo tipo de possível vida bomba, que seria a posição. 7. Essa é a Juliette, tá? 3153. Essa é a Juliette, portal 05, tá? 3153. Juliette para 05. Pode continuar na descida, tá 3597. 76, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Alfa Tango, Fox Alfa X-Ray, autorizado para Serra November, X-Ray Quebec, nível 200. Decola da pista no 7, saída, Momo, é alvo após DCT. Primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5532. 209, muito bom dia. Bom dia. A saída é a bomba, transição alto, DCT após, a primeira curva é à esquerda, controle 119.8, torre 118.62, e o transponder 5532 está passando por um controle de alta. Alfa Otavo Fox, Front Alpha X-Ray, correto o cortejamento, chame a torre em 118.6 para o acionamento e táxi. Solo, Polo 607, táxi via Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha da Juliette, Polo 607. Polo, bom dia, o 355 no 4. 355 no 4, prossiga. Coordenar para a gentileza 150, Aracaju. Continue para o último, Altinine, então. 4, Aracaju. Aguarde coordenação. Ainda não consta no nosso sistema o seu plano. Agora sim chega ao nosso sistema. Aguarde coordenação com o centro. Escuta o 55 no 4. Aqui, Tamília. Deseja qual pro Alfa Alfa Delta? Ah, esse é o hospital. 020. 90 meters ahead. Understood, clear to land on 10. We have a display threshold, American 980. 340, condition of Campinas. Foxtrot Alpha X-Ray autorizado. Acionamento, reporte para o táxi. 4069, autorizado Campinas, nível 360. Via Pero Isque 58. Decola da pista 10, saída gole, transição goza, primeira curva à direita, controle 119.8, transponder 5540. Sente autorizado 360 com destino a Campinas, saída gole Gonza, após o decolagem de curva direita, controle em 119.8, transponder 5540, azul 4069. Azul 4069, correto, chame quando pronto. Chamará quando pronto, azul 4069. Voo no 607, ingresso Juliette, portão 06. Voo no 897, mantenha presente pro Voo no 897. Mantenha presente pro Voo no 897. Chame final Salvador, frequência 19.35. 935. Firma controle até 35 no 7, vou nessa proa até onde? Salvador, eu gol 1897. 897, curva direita proa 260, limitado pelo localizador. Direita 260, limitado, confirma o limite da proa? Localizador. Atenção a realizar o R9. Gente, então aguarde a autorização para a R9. Alfa, até o ponto que espera a pista 10, ajuste 1012, torre 118.6. Indy Alfa, ponte espera da 10, e lá vai chamar a torre em 182 na. Corrigir, 186 na Charlie, tá? 3171. Correto. 355 no 4, pronto, cópia. Voo no 897, desça e mantenha 3.000 esquerda para 200. Esquerda 200, 3.000, voo no 897. Será o localizador, o 735, 197. 31179, reduz a velocidade para 200 baixo. Ele já iniciou a redução, tá? 31179. Controle prazo do Lua, autoriza a parada barra? Prossigo caixa pregos, Paripe após rotatório Simões Filho, isso que dá os voos. Confirme caixa pregos, sim. Paripe após Simões Filho. Descendo para 2.500, reduzindo o gol 1897. Caju, primeira curva à esquerda, controle 119.8, transponder 5561. Senhor, solicitei de 150, é o centro, autorizo 17. Eu tenho autorizado 170. Ou seja, 170, Pu, Caracaju, pós curva esquerda, 198, 5561. Salvador, azul 4069 para Pu, estacionamento 1. Azul 4069, portão 1, autorizado a reposto táxi. Vou faturar. O TRIP 55 no quadro, poderia cotejar novamente a saída? Puca Aracaju, nível 170, pós curva esquerda, 198-551. Correto, TRIP 55 no 4, reporte quando pronto, área remota no 4. Volta aí. To 980, clearing runway 10 to the gate. Good day, American 980, taxi. Approved via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha will report at Juliet from American 980. 3517, localizador? Afirme, interceptou o localizador até 3517. Completo procedimento, chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, bom dia. Serra Vitor 366, resta uma navegação e completa a sinal da RNAV. Serra Vitor 366, autorizado a RNAV, boa noite, 97. Travado na final da 10. Tá 3517, continue a aproximação para 10, aguarde pista livre, o vento é calmo. Guardando a pista livre. Controle. Prossiga. Confirma a autonomia. Aguarde. 3 horas, Zulu. Gente. 010 deslocada a 90 metros à frente. Me repouso 90, ciente da cabeceira deslocada, TAN 3517. TAN 3171 decolou aos 38, chame o controle 119 decimal 8. 98, bom dia. Bom dia. 79, mantendo pro. Uno 897, completa a final do RNAV. Torre, 198 decimal 6. 286, gol no 897. Certo, 3171, deixa o Dael. Dael para 3407. Alfa X-Ray, autorizado o táxi, chame para ingressar na pista. Afirmativo, é botar lá para ingresso na pista. Confirme o VOB, são 5? 5 a bordo. Gente. Azul 4069 está pronto para o táxi com o POB de 111, autonomia de 0435, alternando com o fins do Azul 4069. Azul 4069, táxi à direita via Indy Alpha até o ponto de espera da pista 10. Quando lá vai chamar a torre em 118 decimal 6, ajuste 10 12. Ciente, Azul 4069. Desça para 2000 pés, informe no curso localizador. Ajuste 1012. 2000 pés, 1012. Já no localizador, TAN 3179. Gente, aguarde o instrumento de comunicações. Na escuta. Alfa Alfa X-Ray, mantenha a posição e aguarde para ingresso. Informa que temos um sequenciamento de duas aeronaves para pousar na 1-0 e um tráfego para pousar na 17. Mantenha a posição. No solo aos 40, libere a direita, chame o solo, 121.9. Libere a direita, 1219, 135 no 7. Bom dia, solo, 135 no 7, livrando a direita. 517, tá? E Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Uno 897, autorizado pouso na pista no zero. O vento é de 320 graus com dois nós. Cabeceira no zero, deslocada 90 metros à frente. Excelente, autorizado pouso no zero. O gol 1897. 37173. Alfa Delta, se quiser, está autorizado curvar à direita, saindo a 020. Ativo, mais uma milha, curvará à direita, 020. Controle Bravo Zulu, visual, Carol. Gente, o Whisky Bravo Zulu, chame agora a torre 108. 3-108-6, mantendo inicialmente a presente proa. Mantendo a proa, chama a torre 8-6, Zulu. Torre, bom dia, tá? 3-1-7-9. Oi, Salvador, bom dia, Papatango, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, reporte quando interceptar a final da pista 17. Ciente, Zulu. Uno 897, seu solo foi aos 43, libere a direita, chame o solo, 121.9. Direita 219, Uno 897. Torre Salvador, tá 3179. 3179, continue a aproximação para a 1-0, aguarde pista livre. Médico. Whisky Bravo Zulu, qual o local do parqueamento após o pouso? Na Bata. Ciente. Salvador, o azul 4069, pronto para imediato. 4069, mantenha o ponto de espera. TAN 3179, autorizado pouso na pista no zero. Venta calmo, cabeceira no zero, deslocado 90 metros à frente. Afirmativo, livre pouso, ciente do deslocamento, TAN 3179. Ingressando final no 7, 5 milhas, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, temos um tráfego da TAN tipo Airbus na final da 1-0. Execute 1-2-7-0 pela esquerda e reporte interceptando final 17. Ciente, vai efetuar o 360 pela esquerda, Bravo Zulu. Correto. Zulu da presente está autorizado a prosseguir final 17. Reporte estabilizado. Ciente, reporta, Bravo Zulu. A curva na direita para reaprovar. Correto. Fox Alpha X-Ray, Torre Salvador. Informo que o vento é calmo. O senhor tem condições de decolar da pista 35 após o pouso da aeronave que está na final da 17?